pessoa que confirma ser 20 Silva sobre a pista. Aguarde. Ah, interceptando o localizador. Zero, informo que não tem chuva e chama agora a torre em 1 no 895 composto. Obrigado, 895, até já. Bom dia, até 3520, final da 10, vai estar travado. 3520, continua a aproximação, reposto checado. Corrigindo, já está checado. Livre pouso na pistão no 0, por vento 1,80 graus, 6,200, ajuste no 0 no 4. Livre pouso. Livre pouso, 1,0 no 4, está 3520. Solo na frequência 1, 2, 1, decimal 1. Afirmativo. gente. Além da cola da interseção, o Victor Charlie Bravo. O 170 graus 062 é nós, livre decolagem da interseção, Victor Charlie Bravo. Charlie Delta, decolado aos 18, controle de saída no 208. 208, obrigado, bom trabalho, Charlie Bravo. Controle, boa noite, é o Papa Romeo, Venta Charlie Bravo. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, contato radar. Ah, saída é a Coral, Vitor Charlie Bravo. Saída Coral, tá livre uma centena? Livre, uma centena direto Coral. Uma centena direto Coral, o Charlie Bravo. Controle é pro Silvana, pro de Arubi, pro Vitor Charlie Bravo? Inicialmente vou a Coral, aguarde coordenação. Aí, vou procurar aguardando, Bravo. Charlie Bravo, controle. Controle, Charlie Bravo. Rua Dádina. Rua Dádina, Charlie Bravo. Thank you. controle Salvador, TAM 3520, decolado, Cuca. TAM 3520, contato radar, se mantém 190, voa Cuca. Cuca, TAM 3520. 520, TAM, escuta. A linha decola 90, vento 180,08 mais. Passando no 40, TAM 3520. Gente, chama agora a Recife 12545, bom voo. 2545, bom voo, gente. 1173, passando 2000 pés, decolado ao? 1173, decolado aos 32, controle 1208. Desce 1208, uma boa noite, 1173. Controle Salvador, bom dia, gol 1173, passando 3000. 1173, contato radar, sobe, mantém 360, Voleda. Gente, foi a Prandileda para o 360, 1173.